recebi uma carta que veio lá de Pardinho, pra terminar uma empreitada que eu peguei com Ferreirinha, pra buscar aquele mestiço no campo do Espraiadinho. Aquilo no coração atravessou como espinho. Não tinha mais companheiro, eu tive que seguir sozinho. Por não ter outro vaqueano, resolvi no redomão. Trouxe o potro na mangueira, lacei, passei no morão. Apertei com garantia duas barrigas e o chinchão. Quando eu ganhei o arreio, o potro virou um leão. Preguei a espora no peito pra limpar meu coração. Sozinho pra aqueles campos bati todos maiador. Achei o lugar fresquinho aonde o mestiço pousou. Segui a batida do boi que desceu pro bebedor. O mestiço vinha vindo, de longe ele me avistou. Ah, lembrei no Ferreirinha, a coragem redobrou. O mestiço furioso pro meu lado ele partiu. Igual faísca de raio no potro ele investiu. Joguei o laço de tirão que os tentos até ringiu. A laçada fez um oito quando nas guampas caiu. O redomão veio a quiava, virava de corrupir. Com o boi no chinchador me custou pra pôr na linha. Queria limpar meu nome também o do Ferreirinha. Terminar aquele serviço empreitada tão mesquinha. Lá botei com o mestiço, com o traquejo que eu tinha. Depois de muito trabalho que eu mostrei a ciência minha. Ao passar uma restinga, o potro e o boi levei naquele lugar tão triste que morto o rapaz achei. Soluçando de saudade, uma cruz ali pinquei com a ponta da minha faca, estas palavras gravei. Descansa em paz, Ferreirinha, que a empreitada eu tenho.